www.cdcds.com. Chegando na cidade, uma agarrada de besteira. Mulher matando o lado, pega o tiro brasileiro. Araguaína. É cara estacionado, pare não já tá ligado. Os bares e botecos tão bombando, tá lotado. Hoje é hoje. Chega na baseada, naquela animação. O que vale piseiro deve ser pressão. Olha da sua pressão. www.cdcds.com. Chegando na cidade, uma agarrada de besteiro. Mulher matando o lado pra curtir o brasileiro. Lixo! Oh! É cara estacionado, paredão já tá ligado. Os bares e botecos estão bombando, tá lotado. Vai ser bom. Hoje. Chega na baseada naquela animação. O que pode fazer não deve ser pressão. Olha a pressão, meu povo! Nós tomamos já.